Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é dia 1º de abril, terça-feira, e o Tema Livre está entrando no ar hoje numa edição muito especial, muito tocante para todos nós que estamos aqui na Rádio Nacional, trabalhando, levando a você o que nós podemos levar de melhor, tanto em informação quanto em entretenimento e discussão. E estamos hoje registrando a retomada dos documentários, do radioteatro, em resumo de uma vida do rádio que a televisão veio esconder praticamente e apagar com o tempo. E nós estamos resgatando isso aqui hoje, inclusive, aproveitando os 50 anos do golpe militar. Dizem que foi dia 31 de março, mas os historiadores registram como dia 1º de abril, e os militares rechaçaram o 31 de março, que se fosse, aliás, fizeram o 31 de março, porque se fosse 1º de abril ia ser o golpe da mentira, né? Como a verdade acabou se tornando, mas isso é outro assunto. Nós estamos aqui com o Lauro Góes e com o Fabiano de Freitas, além do Gerdau dos Santos, que é nosso colega aqui na rádio, é o decano da Rádio Nacional, para nós tratarmos desse documentário, que é um documentário que tem sido levado ao ar aqui na rádio, Eles Não Nos Calaram, que foi dirigido pelo Lauro Góes, o roteiro do Fabiano, e o Gerdau como um dos orientadores e participantes, embora ele venha só com essa modéstia dele, que já é também tradicional. Gerdau, eu vou abrir com você mesmo, você que vai falar desse documentário. Bom dia. Bom dia, Luiz Golo. Há 50 anos atrás, eu me vestia, me preparava para vir para aqui, para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 50 anos atrás, para me apresentar para o trabalho diário, escalado na novela tal, programa tal. E cheguei lá, encontrei os colegas já que haviam chegado primeiro, e fiquei na rádio, ouvindo a Rede da Legalidade, que o ministro Abelardo Jurema lançou lá na Rádio Nacional, em defesa da Constituição do Brasil, em defesa do presidente eleito, em defesa da liberdade e da democracia. Tudo isso foi um momento muito emocionante na minha vida, que eu sento aqui ao seu lado agora, Luiz Golo, e sinto uma emoção muito grande a lembrar que eu vivi esse momento. Portanto, estamos aqui às suas ordens para fazer este, como você sempre faz, esse belo programa, que é o Tema Livre. Legal, nós vamos, daqui a pouco, vamos passar aí o documentário que o Lauro Góes dirigiu. Agora eu gostaria de começar a falar propriamente do documentário com o Fabiano, que é o roteirista. O roteiro sempre é a espinha dorsal, é o trabalho, né? É onde você constrói toda a trama que vai ser levada ao ar, seja no rádio, na televisão, no palco do teatro, na tela do cinema, em resumo. Como é que você norteou o seu trabalho, Fabiano? Bom dia, antes de qualquer coisa, né? Bom dia, Golo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Um prazer estar aqui falando sobre isso. Quer dizer, é um prazer a gente estar podendo falar sobre isso agora, né? Durante um verdade. Tempo não foi um prazer falar sobre isso. Golo, eu propus, quando a gente estava já começando a trabalhar qual seria a nossa abordagem para esse momento histórico que é a comemoração, na verdade, a comemoração não, que é essa data dos 50 anos. A descomemoração dos 50 anos do golpe militar. E principalmente com essa ligação direta que ela tem com o rádio teatro, afinal, os artistas da Rádio Nacional, há 50 anos atrás, podemos dizer que eles foram as primeiras vítimas do golpe, né? As primeiras vítimas da entrada dos militares no poder. Eu propus essa abordagem em que a gente conseguisse misturar o que a gente tinha de documental possível, até porque a gente tem dois personagens históricos vivos, atuantes, lúcidos, participantes. Um deles é o Gerdau, o outro é o Gracindo Júnior, que desses 36 artistas são os dois únicos vivos e bem vivos. E com o que a gente faz melhor, que é a ficção. Então a gente ficcionar algumas daquelas situações que foram situações reais. Então a gente tinha as histórias do Jerdau e do Gracindo, que a partir do momento que elas não foram documentadas, obviamente, aqueles momentos, porque naquele momento elas foram vividas, nós poderíamos reproduzi-las com os nossos atores, com o nosso elenco. E aí eu acho que foi uma junção fenomenal. A gente marcou uma entrevista com o Gracindo do Jerdau aqui na rádio. Essa entrevista gerou um belo material, que inclusive vai ficar disponibilizado aí pela Rádio Nacional, porque ele não foi todo aproveitado. Nosso docudrama tem 20 minutos, é o tempo que ele vai ao ar. E a partir das situações, daqueles momentos, da emoção daquele momento, a gente conseguiu chegar a algumas cenas e principalmente fazer uma homenagem a esses 36 artistas e também a continuidade que se dá a partir do momento que o Rádio Teatro está voltando e que está no ar. É verdade. Lauro, o Fabiano é mais novo do que nós aqui. E embora nós fôssemos ainda muito jovens... Embora não pareça, né, Bobo? Quer dizer, você está pintando o cabelo, pintando a barba, isso tudo, né? Mas o fato é que nós, aquele tempo nós éramos muito pequenos, mas nós sabemos e nos lembramos que a Rádio Nacional equivaleria em termos de entretenimento, de cultura, de formação, de informação, formação da opinião pública, ao que hoje representa a Rede Globo de televisão, para citar o maior conglomerado de comunicação do país. Inclusive, os atores, autores, foram todos para a TV Globo, migraram para a televisão e para a TV Globo, para onde começaram a teledramaturgia, que tinha origem na radiodramaturgia. Como é que foi para você fazer esse retorno, né? Quer dizer, você na verdade está fazendo um resgate de um momento histórico e de um momento em que a Rádio Nacional era o centro irradiador de cultura para o país, e num momento também em que o Brasil vivia uma afirmação da nacionalidade, uma afirmação da autoestima. Nós tínhamos sido campeões do mundo de futebol, tínhamos Maria Esther Bueno, Éder Jofre, nós tínhamos Ademar Ferreira da Silva, isso só para falar de esporte, sem falar em cinema novo, bossa nova, tudo isso que afirmava uma nacionalidade brasileira e que foi podado e foi violentamente cortado em 64. Como é que foi resgatar aquele momento exato para ver se a garotada de hoje entende isso? Bom dia. Bom dia, Luiz Augusto, bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas, companheiros de estúdio. E deixa eu lhe fazer uma pequena correção. Eu, de fato, não era tão jovem quando 64 chegou. Eu já estava com 20 anos. E foi um momento, foi um impacto muito grande para um jovem, né? Um homem entrando na idade madura, receber assistir, enfrentar e ter que conviver com essa ruptura de uma ordem constitucional. Eu era estudante de direito. Isso foi, de fato, uma situação de difícil controle, difícil entendimento para mim. Sobretudo porque o país tinha dado provas em votação recente, num referendo feito no dia 6 de janeiro de 1963, tinha dado provas de que estava apostando na esquerda. Assim como no momento agora, por exemplo, a França, que por tradição vota na esquerda, votou maciçamente na direita, que está querendo experimentar, né? À exceção do governo da Prefeitura de Paris. Mas, em 63, tinha havido, portanto, no início do ano, uma votação muito expressiva, de mais de 60%, na verdade 84%, de votos apostando no governo do Jango. De maneira que romper com esse apelo popular, essa decisão popular, é um choque. É um choque muito grande para quem estuda direito, para quem é jovem, para quem acredita na ordem, para quem acredita neste país, como você muito bem descreveu, que estava vivendo um período áureo, um período de grandes manifestações, de grande afirmação nacional. Foi um desequilíbrio, foi uma instabilidade que se instalou, que se pautou, e que causou graves danos à nossa sociedade. Porque a sociedade civil foi atingida. É verdade, como disse ontem um participante, um ouvinte da rádio, o golpe não foi dado apenas pelos militares, foi dado com o assentimento do povo. Sim, foi dado com o assentimento do povo, que o povo outra coisa não podia fazer senão concordar, porque apesar de ter havido algumas manifestações da extrema-direita favoráveis ao Lacerda, favoráveis ao golpe, aos militares, a massa, o povo brasileiro não tinha organização política suficiente para contrariar a decisão dos militares. Eles apanharam, isso foi sendo urdido, esse golpe foi sendo urdido. O ministro do Exército do Jango, o Amaury Cruel, já estava, de certa forma, conhecendo os passos daquele processo, processo que iria desaguar no golpe de 1º de abril. De maneira que não foi uma coisa para nós de surpresa, mas para eles não, houve uma organização prévia. De fato, a Rádio Nacional, e sobre ela nós focamos o nosso trabalho, o Fabiano escreveu sobre isso, a Rádio Nacional tinha de se manifestar, porque a Rádio Nacional, como era da jurisdição da Marinha, como gosta de lembrar o Gerdau, a Marinha era a Praça Mauá, onde ficava o edifício da noite, e onde estão e deverão voltar a funcionar as instalações da Rádio Nacional. Na Praça Mauá, a jurisdição era dos fuzileiros navais. Ainda é. É área de marinha. É área de marinha. De forma que os fuzileiros navais pararam, se postaram à entrada do edifício à noite, e não entrava ninguém, não subia ninguém, e eles subiram pelo elevador, e lá em cima eles prenderam, começaram a dar voz de prisão a vários atores, artistas, radioatores, técnicos, operadores, não só os artistas, não só os intelectuais, não só Dias Gomes e Mário Lago, não. Também os técnicos, operadores, pessoas que trabalhavam junto à rádio, que faziam efeitos. O Edmo do Vale, que era um contra-regra maravilhoso, um contra-regra que fazia operações fantásticas. Ele queria descobrir como fazer o ruído de um formigueiro. Ele botava um copo com água e Alka-Seltzer e fazia o ruído do formigueiro. Então, ele ia descobrindo coisas, né, na pesquisa dele de como contra a regra. Esse homem foi caçado, ficou desempregado de uma hora para outra. A Rádio Nacional era, de fato, muito parecida com o efeito, com o peso, com a contribuição que a Rede Globo de televisão e de rádio, a Rede Globo de rádio também, que é poderosa e que também alcança muito o país em toda a sua extensão, essa Rede Globo, de uma maneira geral, tinha naquele momento um elemento de comparação com a Rádio Nacional. A Rádio Nacional atingia a toda a superfície do território nacional. E além dele, ia para a América Latina, ia para a América Central, chegava ao sul dos Estados Unidos, em Miami, ouvia-se a Rádio Nacional, assim como a Rede Globo. Quer dizer, é um poder muito grande de comunicação que foi ceifado, que foi calado. Uhum. Então, essa preocupação que nós tivemos, esse impacto que nós tivemos, foi muito grande. E agora, como disse o Fabiano, alegria não temos na rememoração, na relembrança deste episódio. Não temos alegria com relação a isso. Temos uma alegria apenas pelo fato de podermos contar ainda com a presença viva de Gracindo Júnior e o nosso deão, o nosso patrono, nosso patrão, Gerdau dos Santos, que está conosco, e o encontro dos dois foi uma emoção incrível. É, a verdade é que, como você falou, isso não é uma alegria, mas é o resgate, é uma dívida, na verdade, que nós estamos pagando com a nossa própria memória e com a nossa própria história. E um alerta para a juventude. Exatamente, isso aí que eu ia chegar também. Fabiano, você queria falar alguma coisa? Não, na verdade, acho que o Lauro acabou falando bem sobre a potência que esse microfone aqui, no qual a gente está falando hoje, a potência do que ele representava há 50 anos atrás, e óbvio que ele ainda continua representando como meio de comunicação e de comunicação livre. Eu acho que isso é importante, porque... E agora, a potência daquele microfone naquele momento podia ser avassaladora diante do golpe que se instalava, e né? E tanto eles sabiam disso que mandaram os fuzileiros imediatamente para cercar e cercear, mas não nos calaram, né, Gerdau? Eu queria que nós vamos mostrar, rodar daqui a pouquinho, o nosso documentário. Eu queria que você alertasse o nosso ouvinte sobre o que ponto você acha que seria mais interessante para prestar mais atenção, para ter mais... O que você destacaria em todo o contexto desse documentário como ponto principal, o ponto, a cereja desse bolo? Lulo, eu quero cumprimentar o nosso Fabiano de Freitas. Essa promessa, que não é uma promessa, ele já é um homem ligado ao teatro, mas no rádio que ele entra agora, o trabalho dele foi maravilhoso, é perfeito. Vocês vão assistir, ouvintes, ele tira do diálogo do Gracindo Júnior comigo, ele monta o programa que recebeu os maiores encômios, maiores elogios, porque ele tem uma noção do rádio. Ele é um adaptador da cultura para o rádio. Ele traz dentro dele, eu já senti isso. Então eu quero cumprimentar, aproveitar aqui a oportunidade de estar ao lado dele e dizer que o Fabiano deve ser mais bem aproveitado no rádio brasileiro. Ok, maravilha, vamos então. Leandro, maravilha, eu acho que tem que colocar isso no currículo. Vou pedir para ele regar. Claro, vou anotar. É registrar isso em vídeo, inclusive, não só em áudio, hein? Vamos lá, vamos rodar aí o nosso documentário. O Núcleo de Radiodramaturgia EBC e a SUARMEC apresentam Contos no Rádio. Hoje você vai ouvir na série Contos no Rádio um programa especial pelos 50 anos do golpe militar de 1964. Eles não nos calaram. Março de 1964. Gracindo Júnior. Antes de 31 de março, no dia 13 de março, eu estava na boca de um microfone no programa Paulo Gracindo. Eu abri o programa Paulo Gracindo nessa época, falando exatamente sobre o que tinha acontecido com Jean Goulart, ali onde a gente acabou de falar, ali na Central do Brasil, ali o grande comício do Jean, que juntou uma população imensa. Isso aconteceu no dia 13 de março. No dia 15 de março, eu estava nesse microfone falando exatamente o pensamento que eu tinha a respeito do que se chamava revolução. Né? Eu tinha 20 anos de idade, obviamente um jeito de falar, uma coisa de 20 anos, né? Uma agressividade, como se eu fosse dono da verdade, com poder absoluto. Falei mal, eu sei que meia hora depois tinha um pelotão para me pegar ali na Rádio Nacional. Me pegou e me levou para... Naquela época era Ministério da Guerra. Me levaram direto para lá para eu fazer, obviamente, uma apresentação das minhas ideias. Gerdau dos Santos. Nós estávamos na Rádio Nacional, fazendo nossas gravações, nosso trabalho de rádio ator, me lembro disso. Mas eu me lembro que a Rádio Nacional, nesse dia, o ministro da Justiça, Abelardo Jurema, instalou dentro da Rádio Nacional a Rede da Legalidade para todo o Brasil e convidava todos os líderes, todas as instituições democráticas, todos os sindicatos, federações de trabalhadores, tudo isso iam lá e tinha gente que espontaneamente fazia um pronunciamento, cantores, artistas, pediam, não, estou aqui para apoiar o presidente João Goulart, que todos nós lutavam nesse momento pela garantia da Constituição brasileira. Um golpe militar se dá no Brasil. O presidente João Goulart, eleito pelo povo, foi deposto. As liberdades democráticas são suprimidas. A Rádio Nacional é invadida. Tentavam calar as vozes do Brasil. A década de 60 pulsava. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na noite do dia 31 de março, o golpe é deflagrado. No dia 1º de abril, o Rio de Janeiro amanhece com as tropas do general Mourão Filho nas ruas. Nos próximos 20 anos, o Brasil estaria sob o jugo de uma ditadura militar. O edifício à noite, na Praça Mauá, era o cenário de boa parte da efervescência artística e intelectual daquele tempo. Os artistas e pensadores da época são declarados os primeiros inimigos do regime. Em à noite, 67 artistas são perseguidos e mais 81 deveriam ter suas atividades cuidadosamente investigadas. Eram as ordens. Antes mesmo que o golpe de 1964 completasse um dia de existência, as listas de perseguidos começaram a passar de mão em mão pelos corredores escuros e esvaziados da Rádio Nacional. Atores, cantores, compositores, redatores, programadores, contra-regras figuravam na relação daqueles que passavam, de uma hora para outra, ao título de inimigos da moral e da democracia. Escuta, estão falando que várias pessoas estão sendo afastadas por medida de segurança. Medida de segurança? Ai, esses milicos. Fala baixo. Você tá com a lista? Deixa eu ver a lista. Mário Lago, Dias Gomes... Que absurdo. Mas tem mais. Pasme. Estão perseguindo até a Isis de Oliveira. Mas a Isis, ela é um ídolo popular. As cartas não param de chegar pra ela por causa das novelas. Wanda Lacerda, Mário Brasini, Gertal dos Santos. Até o Gracindo, tão novo, tá na lista. Fala baixo. Vem vindo alguém. Olha, a coisa não tá fácil. Melhor a gente sair daqui. Grandes nomes da Rádio Nacional são submetidos a um inquérito policial militar. Destes, 36 são sumariamente demitidos. Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Decreto de 23 de julho de 1964. O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87 da Constituição Federal, tendo em vista o que consta da exposição de motivos das empresas incorporadas ao patrimônio da União, e considerando os resultados da investigação sumária de que trata o parágrafo 1º do artigo 7º do ato institucional de 9 de abril de 1964, resolve demitir os seguintes empregados. ...36 nomes, 36 artistas, 36 cidadãos, 36 nomes do rádio brasileiro retirados do cenário nacional. Dentre esses 36, apenas dois continuam vivos e atuantes, Gerdau dos Santos e Gracindo Júnior. Memória viva daqueles dias históricos. Nesse dia, nós estávamos lá na rádio, eu me lembro de um artista que falou, que foi Jorge Veiga. Ele foi ao microfone e fez um pronunciamento, o caricaturista do samba, defendendo o presidente João Goulart. Eu me lembro disso. Me lembro de todos aqueles líderes também que chegaram na Rádio Nacional e fizeram seu pronunciamento em defesa do presidente da República, garantindo a Constituição brasileira. Eu me lembro também do momento em que, e sou grato a ele, ao Manuel Barcelos, que quando chegaram os fuzileiros navais, tomaram a porta do edifício da noite, subiram, tomaram a Rádio Nacional e acabou com a rede da legalidade. É, a jurisdição ali, a área era da Marinha, então foram os fuzileiros navais que entraram na Rádio Nacional. E o Manuel Barcelos, vendo ali a nossa preocupação de alguns artistas e vamos dizer assim, atordoados com aquela situação, o Barcelos chegou e disse, olha, eu vou levar você em casa, Gerdau, vou levar você também. Ele pegou os artistas que estavam ali, descemos com ele, ele botou no carro e nos levou para casa. Gerdau. Sim, Barcelos. Eu vou levar você em casa. Tá tudo muito perigoso. Os fuzileiros já invadiram o prédio, a rádio está sitiada. Ah, não sei se quero ir, Barcelos. A Rádio Nacional precisa de nós. Ô, Gerdau, você pode ser preso. Você é advogado também. A gente precisa de você. Bem, mas é... Tá bom. Eu vou. Gerdau, os militares estão em toda parte. Na cidade toda. Olha, Barcelos, segue pela Praia do Flamengo. Melhor eu ir para a casa dos meus pais. Marcelo, o que é que está acontecendo ali? Que confusão é aquela? É a Uni, Gerdau! Eles estão invadindo a Uni! A União Nacional dos Estudantes? Como pode atirar nos seus próprios filhos, canalhas? Era assustador, né? As pessoas estavam ainda, eu acho, com uma visão, uma manifestação heróica da nossa parte. Não, não tinha acontecido efetivamente. A gente não acreditava que aquilo tinha acontecido, né? Isso permaneceu um tempo, até que a gente viu que a barra era pesada, né? Muita gente realmente foi presa, de uma certa maneira, muito maltratados, né? Eu fiquei preso praticamente um dia só. Né? E tinha uma coisa muito engraçada, eu vou contar porque eu me lembrei disso agora. Eu me lembro que numa das manifestações de rua, etc., era comum a gente derrubar a polícia montada com bolinha de gude. O povo unido jamais será vencido. Trouxe. Trouxe. Aqui tem muitas bolinhas de gude, todas que eu pude achar. Já sabe como faz, não é? Claro. Eu conheço cavalos. A gente tem que rolar essas bolinhas por debaixo dos cascos dos cavalos assim que a polícia montada chegar. Os cavalos derrapam. Eu fico com pena dos cavalos, mas guerra é guerra. Avante, companheiro. Avante. Estou preparado, estou preparado. Que venha a cavalaria. Ei, garoto, eu te conheço. Não, não conhece. Conheço sim. Você faz equitação na Polícia Militar. Você não é o filho do Paulo Gracindo? Você conhece ele, companheiro? Claro que não. É, sim. Você é o Gracindo Júnior. Não importa. Estamos em lados diferentes. Vai pra casa, rapaz. Teu pai não vai gostar de saber que você está aqui nessa baderna com subversivos. Sai daqui. Você não vai me calar. Abaixa a ditadura. Tendo em vista o que consta da exposição de motivos das empresas incorporadas ao patrimônio da União, considerando os resultados da investigação sumária de que trata o parágrafo 1º do artigo 7º do ato institucional de 9 de abril de 1964, resolve demitir os seguintes empregados: Heitor dos Prazeres, músico e artista plástico. Osvaldo Elias, radioator e humorista. Jorge Goulart, cantor. Sérgio Bica, operador de áudio. José Gomes Talarico, jornalista. Rodney Gomes, radioator. Jararaca, da dupla Jararaca e Ratinho. No dia seguinte, quando foi anunciado pelo Diário Oficial que os demitidos da Rádio Nacional, os jornais todos... Demitidos, artistas da Rádio Nacional, e tal, fulano, beltrano, aqueles nomes eles davam. Então nós tomamos conhecimento aí. Foi um escândalo, né? Foi a imprensa toda. No dia seguinte, a essa notícia. Logo depois tem a Marinque Veiga, que entra nesse barato também. Exato, né? Assim, a Marinque foi depois, mas nós fomos afastados. Nós só fomos chamados pelo inquérito policial militar para cada um ser interrogado, fazer o que quer. Então, mas continuávamos aqui. Exatamente. Depois é que tiraram a gente aqui, não então, me lembro exatamente E tem um detalhe no depoimento do César de Alencar, ele dizendo que os comunistas estão voltando à Rádio Nacional. Esse é o depoimento dele que nós temos guardado. Agora, o grande ponto no Brasil, eu vou citar isso agora, está me lembrando aqui agora, é que o presidente João Goulart pregava a reformas de base. O que era isso? Era a reforma agrária, a reforma do estudo no Brasil, era todos esses pontos que hoje... Todo mundo fala e todo mundo que é contra a fome na África, as crianças que passam fome na África. Quer dizer, todo mundo hoje é socialista, é esquerda, porque não tem um político que esteja contra isso. E nós, eu, João Goulart, o presidente, que pregou as reformas de base e que nós apoiávamos esse movimento social, ganhou... Depois do golpe, e hoje todo brasileiro fala nisso, né? Considerando os resultados da investigação sumária de que trata o parágrafo 1º do artigo 7º do ato institucional de 9 de abril de 1964, resolve demitir os seguintes empregados: Edmo do Vale, sonoplasta. Palmeira Guimarães, jornalista. Jorge Viana, operador de áudio. Francisco de Assis Pires, operador de áudio. Mário Lago, ator e compositor. Souza Lima, jornalista. Carlos Carrier, cantor. Nora Ney, cantora. Fernando Barros da Silva, jornalista e advogado. Teixeira Filho, radioator e produtor. Wanda Lacerda, atriz. Emílcio Frois, radioator. Esse golpe de direita que houve no Brasil em 1964, nós dizemos o seguinte: foi para acabar com a dupla Jararaca e Ratinho. Porque o Ratinho ficou na rádio, o Jararaca foi demitido. É verdade essa história, é verdade. Um desconhecimento total, né, deles, quem caçava quem. Muito engraçado isso. Agora, eu estava querendo me lembrar e dizer a respeito disso. Talvez um dos homens mais importantes nessa época se chamava Oduvaldo Viana, né, um formador do teatro brasileiro. Foi a primeira pessoa que conheceu o Paulo Gracindo, colocou o Paulo Gracindo na rádio. Para mim, foi uma honra ser dirigido pelo Oduvaldo Viana. Depois vinha trabalhar com o filho dele, o Vianinha, o Oduvaldo Viana filho, dirigir algumas coisas. E essas citações, né? Aí você tem Mário Lago, das pessoas mais importantes, não só da minha vida, como, né, do que é a arte brasileira, né? Como ator, como poeta, compositor, uma pessoa brilhante. Comunista, né, antigo, preso umas 10 vezes, ele morria de rir disso, morria de rir, ah, vai me prender, prende aí. Todo mundo... Já tinha uma mala pronta para ir embora, para ser preso. Agora, aquela, houve uma pergunta, ele preso nessa época, na Revolução, perguntava assim: como é que o senhor entrou para o Partido Comunista? Ele pegou e respondeu assim: quem me convidou foi Carlos Lacerda, que era governador do estado e era pela... Na época era comunista. O Mário Lago era formidável, ele mandou... Já que você falou do Lacerda, me lembrei do meu pai, que tinha esse antagonismo comigo. Ele era um lacerdista doente, né? Odiava exatamente jangos e outras coisas. E eu tinha exatamente um ponto de vista contrário ao dele, né? Exato. Tanto é que eu participava de todas essas manifestações, ele morria de medo, obviamente, que eu ia me matar, e ao mesmo tempo pela minha posição política. Marion, cantora. Dias Gomes, dramaturgo. Mário Brazini, teatrólogo e novelista. Jornalista. Jairo Argileu, Geraldo Luz, Luz, radioator. Dalísio Machado, jornalista. Carmen Lídia, radioatriz. Oduvaldo Viana, dramaturgo. Newton da Mata, Jonas Garré, radioator. Paulo Grazioli, operador. Antônio Ivan, locutor. Ovidio Chaves, Paulo Roberto, jornalista. Produtor e apresentador. Gracindo Júnior, Geraldo Santos, radioator. Brasília, 23 de julho de 1964. 143º ano da Independência e 76º ano da República. Assinado, Humberto de Alencar Castelo Branco, presidente da República. O golpe militar e a demissão dos 36 empregados da Rádio Nacional transformam definitivamente os rumos do rádio brasileiro e abre portas para outras potências. Eu centralizava, convidava os colegas da rádio, esse é testemunha, o Gracindo, para as reuniões. Quando nós fomos demitidos, nós fomos logo querendo ir para outra rádio, formar um elenco de rádio teatro, que era a Rádio Bandeirante, que o Teixeira Filho foi comigo lá para a gente fechar negócio. E a informação que eu trouxe era a seguinte: ninguém quer se meter contra o governo, porque estão achando que é um desafio. Então nós não podemos fazer porque era um elenco, todo mundo nos apoiava, atores de teatro, e nós íamos fazer uma emissora e íamos lançar um rádio teatro, que era a Rádio Guanabara. Foi a primeira tentativa, nós não tivemos sucesso. Os artistas foram todos contratados pela TV Globo, por outras emissoras, que nós não conseguimos formar o nosso elenco, porque eram aqueles que foram demitidos da Rádio Nacional de permitir um programa. Eles achavam que era uma ameaça. E a Globo, na realidade, a TV Globo, ela traz todo esse conhecimento da rádio. Se você prestar bem atenção, a Globo, em 65, ela faz a novela do nosso amigo Moisés Veltman. É toda uma herança dos novelistas, dos atores que foram para lá, do Dias como um escritor, do Mário Lago, do Paulo Gracindo, de mim. Então, vários atores vão para a TV Globo, vários... Homens de esquerda. Os homens de esquerda. Os que escrevem, os que representam, os músicos, todos eles ganham esse trabalho. Os tempos passam. Depois de 20 anos, a ditadura cai. Antes disso, Gerdau dos Santos torna-se um advogado atuante para o processo de anistia e abertura democrática no país, até voltar para a Rádio Nacional. Gracindo Júnior torna-se um grande ator do teatro e da TV. Os dois permanecem na memória e nos afetos do público brasileiro. 2011, o Rádio Teatro está de volta. 2014, o Rádio Teatro está mais vivo do que nunca. Meu nome é Joyce Marino e eu sou radioatriz. Eu sou Luiz Otávio Moraes, radioator. Eu sou Lauro Góes, radioator e diretor de Rádio Teatro. Marília Martins, radioatriz. Nelly Coelho, radioatriz e produtora de Rádio Teatro. Júlio Daim, compositor de trilhas, sonoplasta e editor de Rádio Teatro. Eu sou Fabiano de Freitas, dramaturgo de Rádio Teatro. Eu sou Maurício Lima, radioator. Eu sou Nídia Ferreira, radioatriz. Léo Tuscherman, sonoplasta e compositor. Eu sou Marcos Gomes, coordenador da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Eu sou Chico Teixeira, gerente das rádios MEC e Nacional do Rio de Janeiro. E eu sou Gerdaldo Santos, um dos 36 artistas e técnicos perseguidos pelo golpe militar há 50 anos. E hoje, volto ao microfone da Rádio Nacional como radioator. Presente. Eles não nos calaram. Eles não nos calaram. Eles não nos calaram. Eles não nos calaram. Eles não nos calaram. Eles não nos calaram. Eles não nos calaram. Eles não nos calaram. Você ouviu na série Contos no Rádio o docudrama Eles Não Nos Calaram, de Fabiano de Freitas. Pesquisa Marcos Gomes, Lauro Góes e Fabiano de Freitas. Depoimentos Gracindo Júnior e Gerdaldo Santos. No elenco Joyce Marino, Luiz Otávio Moraes, Lauro Góes, Marília Martins, Nelly Coelho, Marcos Gomes, Chico Teixeira, Nídia Ferreira e Maurício Lima. Músicas originais, sonoplastia e finalização, Júlio Daim. Operador de áudio, Peter. Locução, Gláucia Araújo. Produção, Nelly Coelho. Coordenação e direção geral, Lauro Góes. Uma realização do Núcleo de Radiodramaturgia EBC e Suarmec, a arte da palavra no rádio. O Núcleo de Radiodramaturgia EBC e a Suarmec apresentaram a série Contos no Rádio. Legal, um belo registro da Rádio Nacional, do momento da ocupação da Rádio Nacional, desse expurgo que foi provocado pelos militares e o momento que foi testemunhado aqui pela Roberta Rocha, que é aluna de jornalismo da PUC, que já fez uma matéria sobre a Rádio Nacional e o golpe militar. Roberta, bom dia. Eu queria que você falasse das suas impressões sobre esse documentário que nós acabamos de ouvir. Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes, a todo mundo que está aqui. Eu queria parabenizar a Rádio Nacional por esse documentário, porque é muito importante que a gente, que tem 20, 17, 18, 19, 25, 30, que a gente saiba o que aconteceu no Brasil há 50 anos atrás, porque faz parte da nossa história. A gente tem um histórico de democracia muito curto no país. Então, eu acho que é de extrema importância que a gente conheça a nossa história e que a gente entenda o que passaram nossos pais, nossos avós, pessoas que realmente viveram esse período. Eu acho sem falar da produção, que foi muito bem feita, realmente a gente sente essa 50 anos volta na nossa cabeça, mesmo não tendo vivido. A gente fica imaginando como seria se a gente estivesse lá, ter as bocas caladas, não poder dar a nossa opinião. Eu não imagino hoje num tempo que a gente fala o tempo inteiro, que a gente posta o tempo inteiro, que a gente usa a internet o tempo todo, como seria não poder dar a nossa opinião. Eu acho que seria um absurdo. Então, o documentário foi, eu acredito, importantíssimo. Legal você falar desse avanço da internet, desse avanço da comunicação, porque pela internet hoje você acessa todo um acervo que está sendo produzido, né, tanto para a televisão quanto para esse acervo aí que nós acabamos de ouvir, esse documentário de rádio, e outras coisas que nós temos. E há um esforço, me parece, Lauro, você que é o diretor desse documentário e que pode dizer mais sobre isso aí, me parece que há um esforço, eu diria que quase que unânime, no Brasil hoje para que essa história desse período seja lembrada, resgatada e repetida à exaustão para que não caiamos mais uma vez nesse tipo de armadilha. Parece que é isso. Você acredita que, traçando evidentemente o paralelo daquele tempo com o tempo atual, existem condições para um golpe, uma coisa assim, semelhante ao que nós passamos? Não, Luiz Augusto, não acredito que haja condições para vivermos situação idêntica, mesmo porque nós já estamos em outro momento da história e as atuais gerações são muito mais chamadas à comunicação do que nós éramos. Eles participam muito mais da comunicação em geral, por meio das redes sociais, da rede social, eles participam muito mais efetivamente, estão muito mais ligados, muito mais antenados com os passos da história do que nós quando o golpe se instalou, quando o golpe foi dado. Eu não acredito que haja possibilidades de se retornar ao mesmo patamar. A história pode se repetir, mas ela se repete de outra forma. E não há possibilidade. Não. Na verdade, a história, quando se repete, é farsa, né? É farsa, pois é, vira farsa. É verdade. Fabiano, e você? Eu concordo com o Lauro, que eu acho que assim, o momento político atual e o momento também de informação, a maneira realmente como a informação se dá em rede, principalmente, né? A gente está ali muito interligado nesse momento, acho que dificultaria esse processo. Ainda que tenha muita gente com vontade de fazê-lo, isso ainda existe, né? Vamos lembrar disso. Inclusive os militares que estiveram no poder, que tomaram o poder há 50 anos atrás, muitos deles ainda estão por aí, vivos, e até de alguma maneira atuantes. Mas eu queria lembrar também que a gente tem agora, no esforço dessa memória, a gente tem as comissões da verdade, as comissões estaduais da verdade, a Comissão Nacional da Verdade, pesquisando, investigando a fundo o que aconteceu nesse período, tudo que ainda está muito nebuloso, historicamente falando, né? E mais do que isso, esse processo também encontra ainda muita resistência, né? Quando os antigos torturadores são chamados a depor e coisas do tipo, alguns deles têm admitido as suas ações, dizendo que faziam o bem para o Brasil naquele momento. E outros, na verdade, ainda têm resistido a entregar essa verdade, né? Setores organizados têm resistido em que essa verdade venha à tona. A verdade é que existe uma disposição institucional das Forças Armadas de não abrir os arquivos. E é por isso que a Comissão da Verdade se desdobra em Comissão Nacional, Comissões Estaduais, Comissões de Sindicato, porque não há uma determinação. Gerdau, nós falamos aqui de um tempo de escuridão, de um tempo sombrio, e nós estamos aqui com a Roberta, que é de uma geração absolutamente desconhecedora dessa realidade. E quando nós falamos desse período, até o texto da radiodramaturgia lembra bem isso aí, mas não chega ao nível do detalhamento de como foi doloroso para toda a família brasileira o período de desaparecimento de pessoas, de prisão arbitrária de pessoas, de torturas, mortes, de supressão das liberdades individuais, de habeas corpus, dos direitos essenciais da cidadania. Como é que você, que viveu aquele período, você transmitiria isso para uma juventude como a Roberta, que está aí ao seu lado? Roberta, foi um prazer ouvir você falar, tão jovem que você é, e de trazer para nós que essa geração, essa juventude não sabe o que é a ditadura. Nós vivemos no mundo, por exemplo, eu vivi, vou falar assim, porque eu acompanhei a ditadura alemã, de Hitler, Adolfo Hitler. Aquelas mortes, torturas, coisas desagradáveis, mal feitas, que não se admite, que não se tenha respeito à pessoa humana. Mussolini é a mesma coisa. A revolução, a ditadura de Getúlio Vargas também, mas foi mais amena, segundo os historiadores. Getúlio e trouxe progresso e reformas para o trabalhador, né? A consolidação das leis do trabalho. Getúlio foi outra visão. Essa ditadura, esse golpe de 64, você veja a covardia que se fez matando jornalistas, matando no cárcere e enganando o povo. Né? E é montado dentro de uma mentira tão grande o golpe, na minha visão modesta, e que você não está ouvindo pela primeira vez, você está sentindo na leitura dos jornais, na história, esse documento que a Rádio Nacional acaba de apresentar. Ele reflete o problema do rádio, a primeira emissora a ser atacada, a ser atingida, que hoje tem o título de Patrimônio Cultural Brasileiro, a Rádio Nacional. Por quê? Porque a Nacional, ela prestou um serviço à nação brasileira sobre a língua portuguesa. Todos nós falamos um idioma só. E a Rádio Nacional contribuiu com isso, com seus programas, com seus artistas, com o rádio teatro, e por isso ela mereceu esse título de Patrimônio Cultural Brasileiro. E esse trabalho, você vai ver hoje, por força desse golpe, só covardia, maldade. Pessoas que antigamente não falavam em reforma agrária, porque era subversão. Nós que lutávamos por melhores salários, os trabalhadores de todo o Brasil lutavam, eram chamados de subversivos, quer dizer, presos. Eu chamo isso de covardia mesmo. Não admito isso. Eu admito que, comparando, você viu agora na França, que o Marcos falou, o Lauro. Então eu vi o seguinte: você viu que é uma democracia? Eles foram no voto, a esquerda perdeu, mas ninguém matou ninguém, ninguém bateu em ninguém, ninguém atirou em ninguém. É uma outra civilização, vamos dizer assim. Nós aqui no Brasil, nós temos que aprender também a ser civilizados. Nós temos que ser humanos, falar a verdade. A liberdade de expressão que você teve agora, eu cumprimento que nós vivemos nesse ambiente. Imagina numa ditadura, nós não poderíamos falar nada que foi falado aqui nesse programa hoje. Portanto, eu quero advertir e chamar a atenção sobre o nosso programa da Rádio Nacional, que teve aqui a direção do nosso diretor coordenador Marcos Gomes da Silva, que muito se empenhou para a feitura desse programa. Todos aqui, o Marcos. A encomenda, inclusive, de que nós fizéssemos um programa especial sobre os 50 anos do golpe é do Marcos, tem que dar esse. Exato. Esse crédito total é ele. O Lauro Góes, que é o nosso diretor de rádio teatro, tivemos antes também uma colega, Marília Martins, foi muito bem, ela agora é atriz, está no nosso elenco. E o autor, o escritor disso foi Fabiano, que está aqui ao meu lado, à minha direita. Fabiano é um jovem para mim, que realmente eu que lidei, Fabiano, com os grandes produtores novelistas. Trabalhei com Oduvaldo Viana no rádio, nas peças dele. Trabalhei com Amaral Gurgel, um grande novelista também, diretor. Trabalhei ao lado do Rodolfo Maia, um grande ator. Hélio Soberal. Todas essas figuras. E vejo você. O que me espanta e que me alegra é que eu estou vendo esse cast de rádio teatro, que é novo na Rádio Nacional, você que é um autor novo, tudo isso vem melhorando, traz mais visão, porque vocês tiveram faculdade de comunicação, tiveram estudo, nós não, esses antigos não. Muito obrigado, Lula. Que isso, eu quero aproveitar para fazer o registro aqui do Maurício Lima, que é um dos radioatores, e que está no telefone, diz que o quanto foi importante participar desse núcleo, como é importante, junto com o Lauro Góes, com o Gerdau dos Santos, todos os outros atores, participar dessa iniciativa. Parabeniza a todos pela importância da volta do rádio teatro com esse programa, pois sua geração é uma geração que parou de ouvir. É uma coisa, é uma das vozes que está aí. É, e é importante o que ele diz aqui, a geração que parou de ouvir, porque durante a ditadura nós tivemos um período de silêncio muito acentuado, muito grande. Eu lembro como jornalista, né, de jornal impresso, de censura chegava. O Dom Helder dava uma entrevista na França, por exemplo, e aí chegava a censura e dizia proibido qualquer menção ao nome, fotografia, reprodução de declaração, quanto mais a entrevista, né? Porque ele tinha descido o cacete da ditadura lá na Europa. É, a Mira Correia da Urca também, sob o turbilhão de emoções, tantas palavras gostaria de enviar a todos, mas me limitarei a pedir que continuem esse maravilhoso trabalho e especialmente que façam chegar a todos os rincões da nossa nação. É verdade, Mira, vale a pena falar. A Joyce Marino, uma das nossas radioatrizes também, me mandou, olha, velocidade da nossa comunicação, me mandou aqui uma mensagem dizendo que estava no consultório médico agora, pediu para mandar um beijo para Elisa, que tem 26 anos, está ouvindo Rádio Teatro pela primeira vez na vida. Pois é. Está extremamente emocionada e ligou já para a mãe, pedindo para a mãe sintonizar. Legal demais, assim você está recebendo aí pelo... Recebi por um SMS agora. Você sabe que esse negócio é gozado. Uma vez eu entrevistei uma pessoa do tempo da radionovela e ele dizia o seguinte: a diferença da radionovela para a telenovela é que no rádio você fechava o olho e ficava ouvindo aquilo ali, imaginando como é que era a cara do ator, como é que era a cara da heroína, a mocinha, como é que ela era bonita, você projetava a sua imaginação. E na televisão não, você tem que engolir esses canastrões, né, que aparecem aí. Nem todos são canastrões. Não, nem todos, mas tem que engolir os canastrões, os outros você os aplaude. Os outros a gente aplaude, exatamente. Bom, a Jana Sampaio, que é aluna da PUC, também lá de jornalismo, está escrevendo uma matéria para o jornal da PUC sobre o golpe militar de 64. Jana, queria que você falasse um pouco também para a gente aqui. Bom dia. Bom dia. É, a gente ainda está em fase de produção dessa matéria, que é para o jornal. E, basicamente, é para falar sobre o impacto da censura no cinema durante a ditadura militar, né? E projetar como é que é o cinema cívico hoje. Então, a gente está pretendendo conversar com diretores, por exemplo, do Cinco Vezes Favela, que é um filme que tem uma temática político-social, e conversar com o diretor do departamento da PUC, o Miguel Pereira, que é uma pessoa muito engajada também, e tentar mostrar, como a Roberta falou, para o nosso público, que é um público jovem, né, muitos universitários, inclusive da PUC, que como é que foi esse período da ditadura, né? Como é que era você ter que censurar, ter seus filmes censurados, ter tudo, ter sua liberdade de expressão violada, né? É verdade, Jana, é isso mesmo. Bom, Laura, eu queria que você fizesse um apanhado final, nós estamos caminhando para o fim do programa, eu queria que você fizesse um apanhado final, um minuto aí, pode ser? Pode ser. Antes de falar sobre a minha visão geral, eu queria registrar que hoje, às 19h30, na Livraria da Travessa, de Botafogo, vai ser relançado um livro do Mário Lago, chamado Reminiscências do Sol Quadrado, em que ele trata do período em que ele esteve preso. Pelo título a gente já percebe. Reminiscências do Sol Quadrado. E o meu abraço à família toda do Mário Lago, aos filhos, à Graça, ao Máriozinho, ao Paulo Henriques. E eu espero hoje à noite poder ir dar um abraço em vocês pessoalmente e ter o livro. Porque quero anunciar a toda a família do Mário Lago e a toda a família brasileira que o nosso próximo docudrama já está acertado com o diretor Marcos Gomes, e eu acabei de comunicar também, já botar em trabalho o trabalho de parto, o Fabiano, que é o nosso roteirista, já vai entrar em trabalho de parto, que é para produzir o nosso docudrama vindouro, que será em torno da figura do Mário Lago. O Sol Quadrado. O Sol Quadrado, O Mário Lago tem ótimos livros relatando sua vida, biografias dele, autobiografias, então tem Na Rolança do Tempo, não é? E agora esse livro está sendo reeditado, relançado por conta do período de 50 anos do golpe militar. Vou insistir, não foi um prazer totalmente fazer este programa. Foi um prazer poder trabalhar com Gracindo Júnior novamente, poder trabalhar com o Gerdau, por poder reunir o nosso cast de rádio teatro. Nós fizemos juntos de acordo com a palavra do Fabiano de Freitas, com a orientação dele, com o texto dele, fizemos juntos um trabalho que nós reputamos de muito bom nível e um trabalho educativo. Essa é a nossa missão. A missão da rádio é também educar, informar e educar. E o nosso trabalho, no momento, foi um trabalho principalmente educativo, que não terá apenas vigência no dia 1º de abril. Ele poderá ser ouvido a qualquer momento a partir de agora, em todas as escolas brasileiras. É um programa curto de 20 minutos. Nas escolas, em todos os cantos do país, peçam à Rádio Nacional, porque ela está disposta a ceder a vocês este programa, para vocês poderem ouvi-lo e saberem o que aconteceu com a emissora. Por que a emissora foi logo focada? Porque a Rádio Nacional, naquele momento, como já foi dito, era a maior emissora, o maior meio de comunicação do país. Legal. E isso é que faz com que o programa seja importante para todos. Legal. Olha, hoje nós teremos a reprise desse documentário às 3 horas da tarde e depois às 11 horas da noite. Portanto, você pode chamar as pessoas, juntar, junte a família e vá. Docudrama está no portal da radios.ebc.com.br, o que o Laura acabou de dizer. É de acesso livre, é emissora pública, comunicação pública. Você acessa radios.ebc.com.br, Rádio Nacional, procura lá esse docudrama. Eles não nos calaram e você pode baixar e fazer o uso que você bem entender, como o Lauro sugeriu, você mostrar, exibir, né? Reunir a família, botar todo mundo para ouvir, os colegas, a turma nas toda. Nas escolas, principalmente, né? Nas escolas, biblioteca, todo canto. Eu acho que é importante essa memória continuar viva. E, Fabiano, para você dizer tchau, diga tchau. Tchau, eu só queria mandar um abraço pra... Olha, porque a minha mãe também me mandou uma mensagem. O nome dela é Marinês, ela está em Petrópolis. E ela é do tempo que se ouvia rádio teatro, rádio novela. Então ela pediu para mandar um abraço para ela. E eu só queria muito rapidinho dizer para o Gerdau, porque ele foi tão elogioso em relação ao meu trabalho, que eu queria dizer que é uma honra, humildemente, fazer parte dessa galeria aí, que infelizmente tem um intervalo tão grande, mas a gente está voltando com força. Legal, e com isso o Tema Livre fica por aqui. Eu quero agradecer a presença do Lauro Góes, do Fabiano de Freitas, roteirista desse documentário, do nosso Gerdau dos Santos, das alunas da PUC, que estão aqui, a Jana e a Roberta, que estão trabalhando em cima dessa memória que é muito importante. E amanhã, às 10h05, nós estamos de volta com o encerramento da série dos 50 anos este ano, também lembrando o golpe de 64. Até lá.